Fecheiro 73, página 712, capítulo 57, A Terra Prometida. Isto é uma perseguição, exclamou Jamie indignado. Olhava pela borda do Artemis. À nossa esquerda, estendia-se o porto de Kingston, reluzente como uma safira líquida à luz da manhã. Em cima, a cidade fundia-se numa selva verde, onde sobressaíam uma série de cubos de marfim amarelado e quartzo rosado. Embaixo, um majestoso barco de 3 mastros flutuava com as velas desfraldadas e o bronze dos seus canhões brilhava ao sol. A canhoneira Marsuino. Esse maldito barco persegue-me, disse, enquanto passávamos a certa distância. Para onde quer que eu vá, ali está eu. Desatei a rir, ainda que, na realidade, a sua presença me deixasse nervosa. Não acho que seja uma perseguição pessoal, observei. O capitão Leonard disse-me que vinham à Jamaica. Sim, mas por que é que não foram diretamente para a Antigua? É ali que estão os quartéis e os estaleiros da Marinha. Quando os deixei, necessitavam de uma reparação. Tinham de passar por aqui primeiro, expliquei. Traziam o novo governador da colónia. Ai sim, quem será? Jamie parecia distraído. Dentro de uma hora chegaríamos a Sugar Bay, onde Jared tinha uma plantação. A sua mente estava atarefada a fazer planos para encontrar Ian. Um tal Gray, informei, afastando-me da grade. É bom homem, conheci-o no barco. Gray? Jamie olhou-me com sobressalto. Não seria Lord John Gray, por acaso? É, chama-se assim, porquê? Vi-o observar o marsuíno com renovado interesse. Conheço Lord John, é meu amigo. Que sorte! E de onde o conheces? Era o diretor da prisão de Ardsmuir. Aquilo surpreendeu-me. E é teu amigo? Abanei a cabeça. Jamais entenderei os homens. Ele voltou-se sorrindo. Um homem faz amigos onde os encontra, Sassená. Semicerrou os olhos, olhando para a costa. Oxalá possamos fazer amizade com a senhora Abernathy. Enquanto rodeávamos o promontório, apareceu junto à grade uma esbelta silhueta negra. Vestido com roupas de marinheiro que lhe cobriam as cicatrizes, Ismael parecia muito mais pirata do que escravo. Vou-me embora, anunciou bruscamente. Jamie levantou uma sobrancelha. Quando quiseres, disse cortesmente. Mas não preferes fazê-lo num bote? Um lampejo de humor brilhou por um instante nos olhos do negro, sem turvar o contorno severo da sua cara. Disseste que me deixarias onde eu quisesse. Se eu te dissesse alguma coisa sobre os rapazes, ali é onde quero ir. Jamie passou os olhos entre Ismael e a costa desabitada. Finalmente assentiu. Vou mandar descer um bote. Voltou-se para se dirigir ao camarote. Também te prometi ouro, não foi? Não quero ouro, homem. O tom de Ismael e as suas palavras fizeram Jamie estacar. Tens alguma coisa em mente? Quero aquele negro, sem braço. Olhava com audácia para Jamie, mas não podia ocultar uma certa timidez. O temerer? Porquê? A ti não te serve, homem. Não pode trabalhar no campo, nem no barco, só tem um braço. Jamie olhou para ele. Sem responder, voltou-se para ordenar a Fergus que trouxesse o escravo Maneta. Temeraire foi trazido até à coberta, tão inexpressivo como um bloco de madeira. Este homem quer que vás com ele para aquela ilha, disse-lhe Jamie, num francês lento e claro. Aceitas? Temeraire pestanejou e abriu os olhos, assombrado. Não és obrigado a ir com ele. Se quiseres continuar connosco, cuidaremos de ti e vamos proteger-te. A decisão é tua. O escravo hesitava. Foi Ismael quem decidiu a questão. Cruzando os braços numa espécie de cauteloso desafio, Disse qualquer coisa numa língua estranha, cheia de vogais e sílabas que se repetiam como um toque de tambor. Téméraire caiu de joelhos a seus pés, com uma exclamação abafada, e tocou no chão da coberta com a testa. Ele vem comigo, informou. E assim foi. Picard levou-os a remo até às rochas e deixou-os ali, com uma pequena bolsa de provisões e duas facas. Porquê ali? Perguntei a mim mesma, em voz alta, contemplando as duas pequenas silhuetas que subiam pela encosta arborizada. Não há nenhuma povoação próxima, nem plantações. Plantações há, garantiu-me Lawrence. Terra adentro cultiva-se café e anis. Mas é mais provável que eles queiram unir-se a algum bando de selvagens. Na Jamaica também há selvagens? Perguntou Fergus, interessado. O naturalista sorriu, com o semblante franzido. Onde há escravos, há selvagens, meu amigo. Há sempre quem prefira morrer como um animal a viver como um escravo. Jamie voltou bruscamente a cabeça, fitando-o, mas não disse nada. A plantação de Jared chamava-se Blue Mountain House, possivelmente pelo pico nebuloso que se elevava atrás dela, a 1 ou 2 quilómetros, terra adentro. A fazenda ficava próxima da costa, na curva da baía. Na realidade, as colunas que sustentavam a varanda a um lado da casa surgiam de uma pequena lagoa repleta de esponjosas plantas aquáticas. Estavam à nossa espera. A carta de Jared, enviada uma semana antes de partir o Artemis por um navio que partiu de Le Havre, havia chegado um mês antes de nós, dado o nosso atraso na Espanhola. O feitor e a esposa, um corpulento casal escocês de apelido MacIver, sentiram-se aliviados ao ver-nos. Cheguei a pensar que alguma tempestade os tinha apanhado, disse Kenneth MacIver, pela quarta vez, abanando a cabeça. Era calvo e tinha o topo da cabeça escamada e cheia de manchas por causa da longa exposição aos solos trópicos. A sua mulher parecia uma avózinha roliça e jovial. Fiquei chocada ao saber que era cerca de 5 anos mais nova do que eu. Arrebanhou-nos dali, a mim e a Marsali, para que fôssemos tomar um banho rápido, pentear-me-nos e dormirmos uma pequena sesta antes do jantar. Enquanto Jamie e Fergus fossem com o Sr. MacIver vistoriar a descarga parcial do Artemis e acomodar a sua tripulação. Ainda não recuperara do efeito do longo período de pernas de mar. Ao pisar o soalho da plantação, tinha a desconcertante sensação de que este se elevava e caía debaixo dos meus pés. E foi a cambalear e a embater nas paredes que segui a Sra. MacIver pelo corredor. Numa pequena galeria, havia uma autêntica banheira cheia, mirabile dicto, de água quente, graças aos bons ofícios de duas escravas, que haviam aquecido no pátio grandes recipientes de água. O remorso por essa exploração humana devia ter-me impedido de desfrutar o banho, mas não foi assim. Submergi-me com prazer, esfreguei a pele com uma esponja vegetal para tirar o sal e a sujidade e lavei a cabeça com um shampoo preparado pela Sra. MacIver com camomila, óleo de gerânio, restos de sabão e uma gema de ovo. Perfumada, com o cabelo brilhante e lânguida de calor, deixei-me cair, agradecida, na cama que me tinham destinado. Quase não tive tempo de notar, como sabe bem uma pessoa espreguiçar-se antes de adormecer. Quando despertei, as sombras do entardecer começavam a reunir-se diante das janelas do meu quarto. Jamie estava nu, ao meu lado, com as mãos cruzadas sobre o ventre, respirando profundamente. Levei-lhe uma mão à boca e acordei-o. Também tinha tomado banho e cheirava a sabão e a cedro. Dormiste bem, Sassená? murmurou com a voz rouca pelo sono. Vem cá. Há meses que não temos tempo nem lugar para fazer amor como é devido, disse eu. Agora não nos vão apressar, de acordo? Apanhas-me em desvantagem, Sassená, murmurou, movendo com urgência o seu corpo debaixo do meu. Não podemos deixar isso para a próxima vez? Não. Agora, não te mexas, suspirou. E deixando cair as mãos ao lado do corpo, relaxou. Enrosquei-me mais abaixo, ao longo do seu corpo, e fi-lo inspirar fundo quando pousei a boca no seu mamilo. Com a língua percorri delicadamente a pequena protuberância, fazendo com que se conservasse dura e ereta, apreciando o toque áspero dos caracóis ruivos que a rodeavam. Senti-o ficar tenso por baixo de mim, pelo que lhe segurei os braços, para que ele se mantivesse deitado, enquanto eu me dedicava ao mamilo, mordendo-o gentilmente, chupando-o e passando pela minha língua. Minutos mais tarde, levantei a cabeça, puxei o cabelo para trás com uma mão e perguntei: o que estás para aí a dizer? Ele abriu um olho. Estou a rezar, informou-me. É a única maneira de o conseguir suportar. Fechou os olhos e continuou a rezar, em latim, Ave Maria, gracia plena. Resfoguei e comecei a trabalhar no outro mamilo. Já não sabes a quantas andas, disse eu, quando parei um pouco para tomar fogo. Disseste o Pai Nosso 3 vezes seguidas. Até me surpreendo por ainda dizer alguma coisa com sentido. Tinha os olhos fechados e a sua pele brilhava de suor. Começou a mexer as ancas, cada vez mais inquieto. Agora? Ainda não. Mergulhei a cabeça abaixo e, tomada por um impulso, soprei no seu umbigo. Ele contorceu-se e, surpreendido, emitiu um ruído que apenas se podia assemelhar a uma risada. Não faças isso, disse ele. Faço o que eu quiser, repliquei e voltei a soprar-lhe no umbigo. Pareces abrir. Eu costumava fazer-lhe isto quando ela era bebê. Abri, adorava. Bem, eu não sou um bebê, para o caso de não ter reparado. Estava um pouco mal-humorado. Se queres continuar a fazer isso, pelo menos faz um pouco mais abaixo. Pode ser? E foi o que fiz. Não tens pelos nenhuns nesta parte das coxas, disse eu, admirando a sua pele branca. Sabes porquê? A vaca lambeu tudo da última vez que me tirou leitinho, disse entre dentes. Por amor de Deus, Sassená. Ri-me e voltei à tarefa anterior. Por fim, suergui-me apoiada nos cotovelos. Acho que já chega, decidi, afastando o cabelo dos olhos. Como se lhe tivesse dado um estimulante, ele levantou-se, atirando-me de costas e imobilizando-me com o peso do seu corpo. Dizes tu para não ter pressa. Olhou-me, semicerrando os olhos. Terás de me suplicar para acabar logo. Contorci-me, cheia de expectativa. Oh, misericórdia, que brutalidade! Ele resfolegou brevemente e inclinou a cabeça na curva do meu seio, branco como uma pérola, em contraste com o verde brilhante do mar. Fechei os olhos e recostei-me nas almofadas. Pater noster qui es in coelis, murmurei. Chegámos tarde ao jantar. Enquanto comíamos, Jamie não demorou a perguntar pela senhora Abernathy de Rose Hall. Abernathy? MacGyver franziu o sobrolho, batendo na mesa com a colher para incentivar a memória. Sim, acho que já ouvi esse nome. Ah, conheces bem Rose Hall? Interrompeu a mulher, que dava indicações a um criado. É aquele sítio nas montanhas, sobre o rio Yalas. Cultivam cana-de-açúcar, mas também um pouco de café. Ah, sim, é isso, exclamou o marido. Que memória a tua, Rosie! E fitou a mulher com um brilhozinho nos olhos. Bom, eu também não me teria recordado, disse ela modesta, se não fosse aquele ministro, o da Igreja da Nova Graça, também ter perguntado por ela. E de que ministro se trata, senhora? perguntou Jamie, servindo-se de meio frango assado da bandeja que um criado negro lhe apresentava. — Tem bom apetite, Sr. Fraser! — exclamou a mulher, admirada. — É o ar da ilha, suponho? Jamie, com as orelhas vermelhas, teve a prudência de não olhar para mim. — Suponho que sim. — E o ministro? — Ah, sim, chama-se Campbell. — Archie Campbell. Olhou para mim, curiosa, ao notar que eu me sobressaltara. — Conhece-o? Abanei a cabeça, acabando de mastigar um cogumelo em salmoura. Em certa ocasião, encontrámo-nos em Edimburgo. Está aqui como missionário, para levar aos negros pagãos a salvação de Jesus, Nosso Senhor. Falava com admiração, até lançar um olhar fulminante ao marido, que resfolgara. Nada de comentários papistas, Kenny. O reverendo Campbell é um homem de Deus e um grande erudito, por acréscimo. Eu pertenço à Igreja Livre. Explicou-me em tom confidencial. Quando me casei com o Kenny, que é católico, os meus pais deserdaram-me. Mas eu disse-lhes que mais cedo ou mais tarde ele acabaria por ver a luz. Muito, mas muito mais tarde, comentou o marido, servindo-se de geleia. Sorriu para a esposa que fungou antes de continuar a história. Como o reverendo é um grande erudito, a senhora Abernathy escreveu-lhe para Edimburgo para lhe fazer umas consultas. Agora que está aqui, tem a intenção de ir visitá-la. Mesmo com tudo o que a Mira Dalrymple e o reverendo Davis disseram, surpreender-me-ia muito que pusesse os pés naquela casa, disse a senhora MacIver. Pela minha parte, não tenho muita fé no que diz o reverendo Davis, disse o marido. É tão santo que não evacua. A Mira Dalrymple, em compensação, é uma mulher sensata. Ai, disse, ao recolher bruscamente os dedos, em que a mulher acabava de acertar com uma colher. E o que disse a senhora Dalrymple da senhora Abernathy? Jamie apressou-se a intervir, antes que estourasse uma guerra conjugal. A senhora MacIver estava ruborizada. Mas aliviou o sobrolho e voltou-se para Jamie. Bem, em parte é puro mexerico mal-intencionado, admitiu. O tipo de coisa que as pessoas dizem quando uma mulher vive sozinha, que gosta muito dos homens escravos, por exemplo. Mas também houve rumores quando morreu o marido, interrompeu Kenny. Recordo-me muito bem. Barnabás Abernathy, proveniente da Escócia, tinha comprado Rose Hall 5 anos antes. Administrava a propriedade, da qual extraía um pequeno rendimento em café e açúcar, sem provocar comentários entre os vizinhos. 3 anos antes, casara-se com uma desconhecida que trouxera de Guadalupe. 6 meses depois estava morto, concluiu a senhora MacIver, com sombria satisfação. E supõe-se que a senhora Abernathy teve alguma coisa a ver com isso? Perguntei. Conhecendo a grande variedade de enfermidades tropicais que atacavam os europeus nas Índias Ocidentais, Barnabás Abernathy podia muito bem ter morrido de malária, elefantíase ou de qualquer outra coisa. Mas Rosie MacIver tinha razão em dizer que as pessoas gostam de mexericos mal-intencionados. Veneno, informou Rosie em voz baixa, lançando um olhar à porta da cozinha. Disse o médico que o atendeu. Claro que podem ter sido as escravas. Corriam comentários sobre o Barnabás e as suas escravas. Mesmo que doa reconhecer, não é raro que alguma cozinheira meta alguma coisa na comida, mas... Interrompeu-se ao ver entrar uma rapariga, que pousou uma fonte de vidro lapidado sobre a mesa. A rapariga retirou-se, no meio do silêncio geral. Não se preocupem, tranquilizou-nos a dona da casa. Aqui temos um moço que prova tudo, antes de nos servir. Não corremos perigo. Engoli com dificuldade o pedaço de peixe que tinha na boca. — E o reverendo Campbell foi visitar a senhora Abernathy? — perguntou Jamie. — Não, não creio. No dia seguinte foi quando aconteceu aquilo com a irmã. Na excitação de localizar Ian e o Bruxa, tínhamos esquecido por completo de Margaret Jane Campbell. E o que aconteceu à irmã? Perguntei com curiosidade. A pobre desapareceu. Os olhos azuis da mulher encheram-se de importância. A casa deles estava num local remoto, a vários quilómetros de Kingston, e a nossa presença proporcionava-lhes uma oportunidade sem paralelo de mexericar. O quê? Fergus, que estava devotadamente concentrado no seu prato, levantou a cabeça. Desapareceu? De onde? Em toda a ilha não se fala de outra coisa, interveio Kenny, roubando o protagonismo à mulher. Parece que o reverendo havia contratado uma dama de companhia, mas a mulher morreu de febre durante a viagem. Ah, que pena! Senti verdadeiro pesar por Nelly Cowden, a de cara larga e agradável. Sim, assentiu Kenny despreocupado. O caso é que o reverendo procurou um alojamento para a irmã. Ouvi dizer que não estava bem da cabeça. É verdade? Olhou para mim, erguendo uma sobrancelha. Sim, mais ou menos isso. Bem, parecia bastante tranquila. Pelo que a senhora Forrest assentava na varanda para apanhar ar fresco. Na terça-feira passada, a senhora Forrest recebeu a notícia de que precisavam dela em casa da irmã, que ia ter um bebê. Saiu imediatamente. E quando se lembrou de que havia deixado a senhora Campbell na varanda, enviou alguém. Mas a mulher já tinha desaparecido. Desde então, não se sabe nada dela. E o reverendo tem palmilhado céu e terra. A Mira Dalrymple aconselhou o reverendo a pedir ajuda ao governador, disse a senhora MacIver. Mas ele acaba de chegar e ainda não está pronto para receber ninguém. Dará uma grande recepção na quinta para conhecer todas as pessoas importantes da ilha. A Mira disse que o reverendo deveria ir e aproveitar a oportunidade para falar com ele, mas este não está convencido, por ser uma ocasião tão mundana. Uma recepção? Jamie olhou com interesse para a senhora MacIver. É necessário convite? Não, pode ir quem quiser, pelo que eu entendi. A sério? Jamie olhou para mim, sorrindo. O que te parece, Sassená? Gostarias de ir comigo à residência do governador? Será uma boa oportunidade para perguntar pelo Ian. É possível que não esteja em Rose Hall, mas noutra parte da ilha. Bem, além de eu não ter nada que vestir, disse, tentando imaginar o que ele estaria a congeminar. Isso não é problema, garantiu-me Rosie. Tenho uma das costureiras mais hábeis da ilha. Ela encarrega-se de fazer qualquer coisa num abrir e fechar de olhos. Jamie assentiu, pensativo. Sorria, olhando para mim de esguelha, por trás da luz de uma vela. Seda violeta. Vai ficar-te bem, opinou, afastando delicadamente as espinhas do peixe. E quanto à outra coisa, Sassená, não te preocupes. Tenho uma ideia. Verás.